Dia 25, o dia da sabedoria e da intuição. O nascido no dia 25 carrega uma energia profunda, introspectiva e analítica. É um buscador do conhecimento, alguém que deseja compreender os mistérios da vida e explorar tudo o que está além da superfície. Possui uma mente afiada e investigativa que o torna um excelente observador da realidade. Gosta de estudar, pesquisar e refletir sobre questões complexas, sempre analisando os prós e contras antes de tomar qualquer decisão. Seu maior talento é a intuição. Muitas vezes, sente o que vai acontecer antes mesmo de ter provas concretas. Se souber confiar em seus pressentimentos, poderá evitar armadilhas e tomar decisões mais acertadas. É uma pessoa reservada, que valoriza sua privacidade e precisa de momentos de solidão para reorganizar seus pensamentos. Pode parecer distante ou misterioso para os outros, mas, na verdade, apenas evita superficialidades e prefere se conectar com aqueles que realmente compartilham sua profundidade. No entanto, seu desafio está na autoconfiança. Por ser extremamente analítico, pode acabar duvidando de si mesmo e adiando decisões importantes. Precisa aprender a agir com mais rapidez e confiar no próprio julgamento. No amor, busca conexões intelectuais e emocionais profundas. Não se contenta com relações superficiais e precisa de um parceiro que compreenda sua necessidade de espaço e reflexão. No entanto, precisa tomar cuidado para não se fechar demais e parecer indiferente. Na vida profissional, se destaca em áreas que exigem análise, pesquisa, estratégia e percepção aguçada. Pode ser um excelente cientista, escritor, investigador, terapeuta, filósofo ou qualquer profissão que envolva conhecimento e reflexão profunda. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar perfeccionista, crítico e excessivamente cético, bloqueando oportunidades por excesso de racionalização. A chave para seu sucesso está no equilíbrio entre mente e intuição. Sua saúde pode ser afetada pelo estresse mental e pelo excesso de preocupações, podendo desenvolver insônia, ansiedade e problemas digestivos. Exercícios físicos e práticas, como meditação ou contato com a natureza, podem ajudar a manter seu equilíbrio interno. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 25, o segredo do sucesso está em equilibrar razão e intuição e confiar mais em suas próprias percepções. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Acredite no seu sexto sentido. Você tem uma intuição poderosa. Aprenda a ouvi-la e a agir com mais confiança. 2. Evite o excesso de análise. Pensar demais pode levar à paralisia. Em alguns momentos, agir rápido é mais importante do que esperar a resposta perfeita. 3. Cultive sua liberdade. Você precisa de espaço para crescer e refletir. Encontre um equilíbrio entre sua necessidade de isolamento e suas conexões com o mundo. Agora, a questão é: você está pronto para transformar seu conhecimento e sua intuição em uma vida repleta de realizações e sabedoria?